Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look here. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Bem-vindos a mais um Tweepcast. Hoje estamos aqui com a presença do azarado Adriel. Do horrendo Magaren. Sim, eu sou horrendo. Eu tô tentando combinar com o tema, porra. Do cabeça de abóbora, Marcos. É que eu tô comendo doce de abóbora aqui. Ah, tá. Ok. E o Halloween Comônio. E como sempre, estamos aqui reunidos graças aos esforços do tenebroso Eric. Nossa, que dúvida é essa? É medo de eu te tirar da chamada? Sabe como é, né? O Mônico deveria estar mais à vontade aqui, que ele tem fama de ter a risada diabólica. Olha só. Não, na verdade é a risada de psicopata que falaram. É verdade. Bom, e pelos adjetivos aí dá pra perceber que hoje a gente vai fazer um programa... Pô, na verdade, pelos adjetivos não dá pra perceber nada, né? Eu acho. Mas pelo post lá no, aí no site você já deve ter visto. Isso, o programa nesse mês de Halloween / Dia das Bruxas, né? A gente resolveu ser criativo e fazer algo que ninguém vai fazer. A gente vai bater um papo aí sobre os personagens do Homem-Aranha, meio que tem a ver com esse tema, né? Então a gente começa a falar disso depois dos comentários do mês. Então, temos dois e-mails aí que a gente recebeu, sobre um sobre o último programa, o outro um e-mail um pouco diferente aqui, né? Lê pra gente aí o primeiro e-mail, Magalhães. Sim. Então, o primeiro e-mail aqui é do Everton Vieira. Se eu não me engano, é lá do grupo do Aracnofã. Acho que toda a nossa audiência tá lá mesmo. Olá, galera do Aracnofã. Quero dizer primeiramente que o Tweepcast é... Eu não quero usar essa palavra. É superior a todos os outros podcasts que eu já escutei. Curti muito o último podcast, principalmente pela quantidade de situações que eu, como colecionador, me identifiquei. Apesar de conhecer o Aranha faz tempo, comecei a colecionar mesmo as HQs do personagem há 5 anos apenas. Claro que compro apenas as antigas. Concordo com o Mônio e o Magari quando disseram que compara apenas coisas boas. Concordo com o Mônio e o Magari quando disseram que compram apenas coisa boa. E eu sou um fã incondicional do formatinho, mesmo tendo muita desvantagem em relação ao formato americano. Isso como metade da história original só, né? Nas páginas. Mas as histórias eram melhores. Eu também gosto do formatinho. Se eu puder ter aquelas revistas todas em formato americano, melhor ainda. Pois é. Um dos temas que eu achei mais maneiro no cast foi a questão de vender HQs para poder completar as do Aranha. Quase fiz isso com a minha coleção completa dos Cavaleiros do Zodíaco da Conrad. Mas alguns dias depois percebi que ia ser uma besteira imensa. Né? É, pois é. Depois você ia sair correndo atrás para tentar pegar tudo de novo. Eu tô correndo atrás de algumas coisas até hoje. Então, eu também. Principalmente da Disney. E só pra finalizar, meu objetivo de vida é encontrar um sebo cujo vendedor não saiba nada sobre Aranha e venda a cada edição por 50 centavos. É o sonho de todo mundo, né? Era isso, continue fazendo podcasts superiores e pare de zoar o Capitão Stacy. Ele é um pai de família. Ele deixa aqui um link. Pois é, eu não vi esse link aí, o que que é, não faço Deve ideia. Deve ser o pai de família lá falando. Ai, que delícia. Deve ser ele, mas deixa eu... Eu mandei carregar aqui, mas... Saiu. Nossa, Deus. Foi removido por violar a política do YouTube sobre conteúdo de nudez ou sexo. O que que você mandou, Everton? Não, tá. O vídeo não existe mais, não. Então, o outro e-mail que a gente tem aqui é um e-mail especial da Cris Santos. Ela começa... Salve, Aracnofã. Meu nome é Cristiane da Silva Oliveira. Eu sou esposa do vosso assíduo fã Leandro Timão. Olha, aquele Leandro Carlos. Não, ela colocou entre parênteses. Não que eu curta muito essa parte, mas nada é perfeito, né? Será que ela prefere o Pumba? Será que é isso? Nossa, Deus, que... Beleza. Fala das minhas. Bom, ela mandou aqui. Estou entrando em contato para pedir um favor. Vocês podem ler esse e-mail no Tweep, viu? No Tweep, né? Tweepcast? Não, né, Magari? Acho não. Que a gente pode continuar aí com o próximo e-mail. Isso. Não tem e-mail, então continua. Então, ela mandou aqui que por causa do Leandro, acabei virando fã de algumas nerdices, como animes legendados até HQs do Homem-Aranha. Sei que ele vai ficar bravo, ela coloca entre parênteses, muito bravo, mas decidi me declarar aqui. Sobe a música, Magarin, de... Música de romance. Maybe I didn't treat you quite as good as a... Então, não, eu vou deixar aqui a minha esposa, ela, eu vou chamar a minha esposa aqui, eu vou pedir pra ela ler a declaração, porque eu me sinto um pouco mal me declarando pra um homem, tá? Só um minuto. Oi, Magari. Oi, Josi. Deixa eu ler essa declaração melosa aqui. Vamos lá. Vida, vida, te amo. Obrigada por me mostrar o quanto é bom ter alguém com quem podemos contar. Já que são 3 anos de companheirismo, respeito, cumplicidade e muito amor. Oh, que bonitinho. Obrigada por me deixar fuçar nos seus livros e gibis. Sempre vou cuidar deles com muito carinho. Risos. Te amo. Não sei quando vocês vão ler isso, se é que eu mereço essa atenção, mas quero desejar ao meu amor feliz aniversário. Ai, que bonitinho. Dia 30/10/2003, bem adiantado. 2013. Te amo, amor. E para a oposição, amo demais meu nerdinho. Riso. Obrigada, pessoal. Pelo agradecimento delas. Então, agora nossos ouvintes vão ficar eternamente na dúvida se foi minha esposa ou o Mônio que leu a declaração. É isso que eu ia comentar. Então, no final aqui ela fala que vai fazer uma pequena reclamação. Parem de postar coisas legais, pois eu não curto dividir meu esposo com ninguém. Aê. Mas eu divido o Eric com o Aracnofã. É. Então, aí, agora será que o Leandro tá feliz, tá com raiva dela? Mas é isso aí, gente. Continue mandando suas declarações de amor para os recadinhos do coração do Aracnofã. Correio elegante do Aracnofã. Vai ser entregado por meio de teia. Tá certo. Por fim, a gente precisa revelar aqui quais foram as respostas vencedoras do nosso concurso cultural, certo? A gente recebeu várias respostas, elegemos as 5 melhores e cada um vai ganhar o volume 1 da coleção histórica Marvel Homem-Aranha número 1. Esses nomes são muito grandes, cara. Eu sempre me embolo. É, vamos fazer o seguinte, vamos falar os mais votados. Isso, a gente vai falar o nome dos 5 vencedores e as respostas a gente coloca no post. Isso. Certo? Então, fala, vamos fazer aquela jogadinha. Você fala um nome, eu falo outro e por aí vai. Quinto colocado é o... Davis Plaça. Isso. Eu estou me segurando pra não fazer uma piada da Plaça, não. Nossa, Deus. Desculpa, Davis. É... Nem... Em terceiro e quarto lugar, empatados, nós temos aqui o Diego Soares e o Igor Silvério Lima Gaspar. Em segundo lugar, pô, por que o pessoal tem nome comprido? Matheus Santos Nunes Martins Soler. Eita, diabo. E o primeiro lugar, que todo mundo do Aracnofã votou e gostou, foi o Fábio Renan Pinheiro de Souza. A gente vai deixar as respostas no post, porque se for ler uma por uma aqui, vai gastar muito tempo e o programa tá com mais de uma hora, quase uma hora e meia. Então, parabéns a todos. Todo mundo vai receber aí um e-mail comunicando, pedindo endereço. E parabéns pela criatividade. Sim, e curtam as revistas. Isso, é. Leia, né? Então é isso. Todo mundo mandou aqui que lê revistas do Aranha no formulário que eles preencheram, então acho que eles vão curtir, sim. Bom, se não ler a revista, o que tá fazendo ouvindo isso aqui? Bom, então tá bom, chega de bate-papo e vamos começar o programa, né? Olha lá, começa o Halloween. Que risada é essa? Risada de Halloween. Então, a gente vai começar o papo aqui falando sobre primeiros personagens, né? Depois a gente fala de algumas... Bom, na verdade, eu acho que o papo vai ser bem solto aqui, né? A gente joga um personagem e cada um fala o que quiser sobre ele e tal. É, vai ser sobre personagem que tem a ver com o tema ou não. É isso aí, a gente vai falar um pouquinho dos personagens, de histórias marcantes deles e algumas histórias que são como um todo relacionado a isso, né? Vamos falar do Morbius primeiro, então, aí. A origem do Morbius, né? Alguém aí quer comentar a origem do personagem? Bom, ele se chama Michael, então vamos deixar o Marcos. Nossa, Deus, é a mesma coisa, né? Porque só porque tem M, não é Michael? Dark Michael. O Marcos fala metade, o Mônio metade. Aquelas traduções da... Era a Ebal que fazia tradução ridícula lá. Pedro Prado, Miriam Lane. Marcos Morbius. Ia ser, sei lá, Marcos Mórbidos. Mórbidos. É, eu não duvido. Se fosse Marcos Moebius, tudo bem. É, né? Fala. Eu só esqueci o nome dele. É Michael o quê mesmo? Morbius. Morbius é um sobrenome. Muito, muito justo. Muito justo, né? É que ele não era exatamente. Ele não é exatamente assim um vampiro no sentido, digamos, mitológico da palavra, né? Porque ele não brilha, é isso? É, não brilha. Ainda bem. É. Apesar daquela roupinha. Apesar da roupinha. É, apesar da roupinha anos 70, né? Pra que brilhar, né? Ele brilhava na pista, mas brilhava. Então, assim, o fato dele ser ligado a vampirismo é que ele tinha, acho que, uma doença lá, e ele estudava uma cura através de estudando morcegos, né? Sim. A recuperação dos morcegos e tal. Através dessa experiência, de uma experiência que ele fez, ele adquiriu capacidades não de virar morcego, tá? Mas... E pegar ele ele não virou Batman também. Ele necessitava de sangue constantemente, né? Também acho que é o mais próximo de vampiro. Mas não é um vampiro assim, ele não é amaldiçoado. É um vampiro, digamos assim, do lado científico da coisa. Mas isso por causa daquele código que tinha nas revistas da Marvel antigamente. Uh-huh. Na Marvel não, né? Em todas as revistas, que... Quando aquele psicólogo lá falou que as revistas em quadrinhos é o que influenciava os jovens pra fazer tudo de errado, né? Eles fizeram um código lá que proibia várias coisas em revista. E uma delas eram monstros sobrenaturais e tal. Então a desculpa do... Eu acho que é o Jerry Conway que colocou ele na revista. A desculpa dele foi, a gente quer colocar um vampiro, mas ele não pode ser sobrenatural. Então vamos dar uma origem científica pra ele, né? Vai virar uma ficção científica aqui. É mais ou menos esse o motivo da origem dele ser diferente. Também seria o motivo da roupinha dele lá, que é meio... Não é muito, muito sombrio, digamos assim. É, pois é. Tipo um super vilão. Né? Se o Comic Os Códigos falava assim, ó, não pode mostrar sangue nas revistas. Eu falei, tudo bem, o Marvel chupa. Não tem problema. Deixa limpinho. Aliás, ele tem uma cara. Eu nunca lembro do Morbius, por isso que eu perguntei o nome dele completo. Eu sempre lembro do Morbius desde a primeira vez que eu li, como Kevin Bacon, que ele parece muito aquele nariz de tomada do Kevin Bacon. É igualzinho, parece que chove dentro, né? Nossa, eu falei assim: o dia que fizerem um filme colocar o Morbius e colocar o Kevin Bacon, eu falei, puta, acertaram, mano. Antes de transformar o Kevin Bacon, depois é o Michael Jackson, isso? É, pra você ver. Tem aquele filme do Kevin Bacon, Homem Sem Sombra? Isso. A hora que ele tá no laboratório lá, que ele vai fazer a primeira transformação, eu rezava, falava assim, ah, não, ele vai transformar no Morbius, quer ver? Olha, não precisa nem de maquiagem, cara. Eu trabalhei com um cara que ele era a cara do Morbius daquele desenho de 94, sabe? Ele era meio... Ele era branco, ah. E uma cara assustadora. Nossa, cara, ele tinha narizinho de tomada também? Nem tanto. Engraçado o Morbius no desenho de 94, porque ele chupava sangue pelas mãos, né? Isso era pela censura do desenho. Ah, não, censura. Naquele desenho eles tinham a regra que, tipo, não podia fazer alusão à morte, sangue, nada. Aí eles inventaram essa de plasma sanguíneo, ou algo assim que eles falavam. Não lembro. É isso mesmo, Era um vampiro feito pra época de censura, né? Pois é. Adaptado. Não, pra ter uma ideia, naquela série, por causa da censura, o Aranha só dava, sei lá, só deu dois socos a série inteira. Pois é. Aí tinha aquelas, aquelas armas de laser também. É verdade. E a censura hoje deve estar nas alturas, porque o vampiro agora brilha e tudo mais, né? Tipo... Agora é que precisava de censura, mas tudo bem. E sobre isso do Morbius não ser um vampiro sobrenatural e tal... Refletia até no título dele, né, da revista, que era Morbius, o Vampiro Vivo, né? O Vampiro Vivo, exatamente. The Living Vampire. Pô, acho que é isso mesmo. Melhor que The Sparking Vampire, né? The Sparking... Edward, The Sparking Vampire. Coisa horrível. Não faz isso. Beto Carneiro, The Brazilian Vampire. Brasil é vampire. Vampire. Ô, mano, você já percebeu que vai ter que ter uma imagem do Edward na vitrine do podcast, na, né? Na verdade, eu já marquei o Kevin Bacon, Michael Jackson, Edward Cullen e Bento Carneiro. Pronto, acabou o podcast porque não tem mais espaço na vitrine. Kevin Bacon, nariz de carregador de celular. E é daquele padrão europeu, né? Que são duas barrinhas paralelas. Exatamente. Eu ia falar que a orelha do Kevin Bacon deve estar queimando, mas deve estar queimando o nariz, né? Um bacon queimar? Bacon. Oh, meu Deus. Alguém tem que segurar as rédeas do programa porque tá virando Triple View Classic. Vai lá. Eu tinha mais alguma coisa pra comentar do Morbius, mas vai lá, alguém deve ter alguma coisa pra falar dele. Sei lá, eu. Mas não vou explicar. Dos tempos pra cá, eu nunca lembrava dele, tá ligado? Assim, eu pensava, daí dos tempos pra cá eu parei de pensar, pô, o Morbius é legal, cara. Seria fera se usassem ele no filme. Ele tinha também um conflito, né? Que assim, de dia. Ele tinha consciência, pelo menos na revista lá da época dos Seis Braços, de dia ele ficava naquela, nossa, o que que eu fiz? Eu matei e tal. Aí quando virava de noite, o vampiro dentro dele tomava o controle, né? E ele saía pra matar e tal. Então daria pra trabalhar um personagem assim, né, num filme. Sim, e nos filmes eles gostam de usar esse negócio trágico dos vilões aí, mesmo que eles não tenham, tipo no caso do Dr. Octopus no segundo filme, no caso do Morbius ele tem, que é o negócio dele procurar a cura pra ele, da doença dele. Exatamente. É tanto que ele não é visto tanto assim como o vilão no sentido clássico da coisa, né? É, ele é mais uma espécie de lagarto também. É. O lagarto é vilão também, mas tem aquele... Parecido. Eu sou dominado, não posso. É vítima da situação. Parece, não sei, boatos que o Morbius vai ser citado, aparecer nesse segundo filme do Aranha. Alguma participação assim, né? Pra mim isso é rumor. Não, ele pode aparecer tipo só citação no laboratório. É não, só cientista mesmo, né? Esse aqui é o Dr. Michael Morbius. A não ser que apareça um Kevin Bacon esticando o pescoço lá atrás. Né? Eu tô notando uma certa fixação com o Kevin Bacon aqui. É, vamos deixar ele, coitado. Daqui a pouco Kevin Bacon, um abraço, querido. Daqui a pouco o cara solta aí, Bacon é vida, né? Eu ia ficar, como assim? Ah, o Jason também gosta de Kevin Bacon. Uma curiosidade, o Morbius, não sei se alguém sabe aí, mas tem um final alternativo do primeiro filme do Blade, que ele supostamente mostrava assim o vilão que seria do segundo filme, e aquele mostrava ele de longe assim, só tipo a silhueta dele assim de longe, e aquele cara seria o Morbius, teoricamente. Ou seja, o Morbius teria sido originalmente o vilão do Blade 2. Mas parece que o Marvel vetou a ideia. Ah, você não sabia. Pois é, tem imagem até da cena, dessa cena aí. Eu vi alguma coisa sobre ele, numa época, ter sido um agente, não da SHIELD, mas como se, acho que é uma Armor, que era o nome da companhia, da agência, né, no caso. É, porque o Morbius fez sucesso, tanto que ele teve uma revista própria, antigamente, e acho que agora ele voltou a ter, né? Se eu não tô enganado, foi cancelado? Então era bom. Acho que foi. Então era bom. É o padrão. É, o que eu vi do Morbius, que é uma época que eu não li, eu sei que ele foi agente de alguma coisa lá, teve envolvido também com aquela história do Frankencastle, parece que ele estava envolvido no processo que reconstruiu o Castle, né, o Frankencastle, como aquele Frankenstein maluco lá. Mas eu nem sei que fim teve essa história do ser, cara. É, ele faz parte de um grupo que é chamado, né, é assim, um grupo no sentido que faz um pacote ali de personagens de terror da Marvel chamado Legião dos Monstros, né? Ah, sim. São aqueles monstros mais clássicos, né? Tem o Drácula. O Morbius, nos quadrinhos, ele tem a habilidade de planar, tá? Sim. Ok, mas não faz sentido nenhum. Não faz, ele é um morcego, não um esquilo. Pois é. Não, e pior é na animação dos anos 90, e que ele voa. É, ele voa. É muito, é muito ridículo, sem fundamento. É porque superpoderes sem muito fundamento, né? Não, mas não tem lógica, tem, pô. Eu sei, tô zoando. Só uma coisa, eu tô vendo aqui o final alternativo do Blade. Parece mesmo o Morbius, apesar da imagem ridícula. Passa pra nós, pô. Vou passar. E vai estar aí no post também. Isso. A última aparição que eu lembro de ter visto o Morbius foi nas revistas atuais aí, nos Laboratórios Horizonte lá, né? Que ele era um dos cientistas. Um cientista secreto nos laboratórios. Tem ele no Ultimate? Excelente pergunta. Tem. Ultimate ele não faz nada. Ele teve o que? Eu acho que 3 aparições. Ele apareceu, deixa eu ver. Melhor vou falando aqui. No Ultimate ele é basicamente ele é o filho do Drácula. Filho do Drácula, exatamente. É. Ele apareceu que... no número 95 do Ultimate Spider-Man. Isso. Peraí, ele é filho do Drácula. Que na verdade, ele é sobrinho do Drácula que conhecemos, o Vlad Drácula. Drácula é irmão do Drácula. Então, como termina em A, será que o Drácula... Bagunça, né? Deve ser filho logo. O Drácula que a gente conhece, será que ele é fêmea, então? Porque Drácula, Drácula... Nossa. Ai, ai. Ela se vai. Se se vestir igual o Morbius, tem chance. Aí seria Drégula. Na Vamp. Será que o Blade aparece na Vamp? A gente não vai falar de Marvel Zumbis agora, não, mas é que eu vi alguma relação do Morbius com a série, mas eu não sei. Tipo assim, não só como mais um personagem, entendeu? Como se ele tivesse uma importância. Eu acho que eu não tô lembrado se é a terceira ou acho que é a quarta série. Parece que eles vieram pra Universo 616, os zumbis lá, e ele fazia parte de um grupo que... Tinha um grupo que era um grupo da SHIELD lá que ia atacar os zumbis, né? Um grupo secreto ali. E esse... Até se você comentou de um grupo do Morbius participar, acho que era esse, viu? Era Armor mesmo. É, deve ser ele. Chamava, é. Ele era um dos integrantes, que era ele, eu acho que... não sei se o Homem Coisa também. Era personagens de terror que tinham ali pra contra-atacar os zumbis. Era nessa grupo que o Homem... Não, o Homem Coisa, será que não entra aqui também? O Homem Coisa tinha... Afinal, ele tem medo? Tô falando, é nessa que o Homem Coisa tem o poder de teleportar a galera? Ele servia mais como um teleportador? É, tinha aquele negócio de atravessar dimensões, né? Isso. Na verdade, é. Isso aí surgiu, inclusive esse negócio do Homem Coisa surgiu nos anos 90, junto com, na mesma época que a revista do Morbius fez sucesso. Isso. Aliás. E eu vi o filme dele, recomendo. O filme do Homem Coisa? Isso. Ah, fato, é verdade. Recomendação, vida do Magaren, sempre um pé atrás. Não perdam. Não perdam, né? Eu não posso perdão. Deixar de perder, né? Não pode, deixe de perder. Ah, só porque o filme se passa no pântano e não aparece nenhum jacaré o filme inteiro. Não é? É que, os de borracha que usaram, boiaram e foram embora. Só totalmente fora do assunto, mas eu descobri esses dias que existe no Brasil, não no Brasil, mas no idioma português, existe a palavra jacaré, crocodilo e alligator. Eu achava que alligator, né, que é crocodilo e tudo mais, era um termo em inglês exclusivamente. Mas eu tava vendo alguma coisa no Discovery Channel, não sei... É o narrador, tá. Então, usa ligatores, não sei lá o quê, aligatores. Ainda é um plural ainda. Não, eu tô assim, caramba, eu não acredito que eles estão fazendo um erro tão idiota assim, né? Tão grosseiro, né? Aí eu fui pesquisar alguma coisa, falou, a família blá blá blá, composta por jacarés, crocodilos e aligatores. Eu, ó, ok, foi, né? Não era o SBT que chamava aquele filme Alligator? Alligator? O jacaré gigante? Ah, o jacaré gigante, também é verdade. Também recomendo, tá certo. Selo um abraço, Mac, Alligator. Selo Mac de qualidade. A bolha também, né? A bolha. A bolha. Mac, eu vou criar esse selo pra você usar, viu? Falemos agora sobre o segundo super-herói ou super-vilão que o John Jameson virou, né? Depois de... Primeiro que ele virou. Antes disso, ele teve aquela... Ah, tá, viu? Capitão Saturno, Capitão... Pluto, Júpiter, sei lá o quê. Teve aquela história que a gente já fez um trip view que ele volta do espaço e alguns esporos deixaram ele com superpoder, né? Mas aqui é uma história que se passa depois disso, né? Bem depois. Então, alguém, quem quer comentar aí do como que ele ganhou os poderes? E quem era o personagem, é complicado. Né? É complicado, cara. Na história dele ali, a história da primeira aparição dele como Homem-Lobo se passa ali logo após a morte da Gwen. Duas edições, uma edição depois, algo assim. Basicamente, numa viagem pro espaço, ele vai lá, encontra uma pedrinha lá, uma gema vermelha, ele traz pra Terra, usa tipo num pingente, e aí aquele troço acaba grudando nele, e ele descobre que aquilo é alienígena e transforma ele num lobo. Isso. Em lua porque cheia, é, né? Normal. Isso. Você achar uma pedra no espaço, ah, vou usar aqui no meu cordão. Ah, não, só mencionando, esqueci de mencionar, encontra pedra na lua. Isso. Eu vi alguma coisa sobre ele encontra a pedra, mas parece que depois ele fica meio obcecado em ter ela, isso, né? Aí por isso é porque, que... É tipo o Rubi de Sitorak lá do Fanático. E daí tem esse negócio aí que ele não é, é que nem o Morbius, ele não é de fato um lobisomem. Ele, por isso, por exemplo, ele não é, ele não tem aquela fraqueza contra a prata. Ah, sim. Fala então... a verdade, a Marvel fazia isso só pra sacanear, né? Não pode ter monstro, tá bom. Não, porque a Marvel, ela não queria ser fantasiosa assim, igual a DC, seus... Não, eu não tô falando... Tem que ter um ataque. Mas dessa vez eu não tô falando de forma pejorativa. Ela não quer ser fantasiosa, Doutor Estranho manda lembranças. Não, mas sempre tinha um negócio de... Por isso que o nome dele é Estranho. Nossa, Deus. Sempre tinha esse pezinho na ciência. O Morbius não é vampiro, vamos fazer na ciência. É, mas não é alienígena. Os vampiros místicos da Marvel também, isso, né? Aí, nessa época... O Drácula, né? É, tinha o Drácula, que até teve um confronto com a Aranha uma época. É, Aqui, nessa época aqui, se passa depois da morte da Gwen, aquele selo lá já tinha ido pro espaço, não? Não. O Comic Code, ele durou um tempo ainda. Durou um tempo, mas as pessoas que cuidaram já estavam caducas, já deixavam passar um monte de coisa, não pegava tanto pé, né? É porque antes disso daqui, antes da morte da Gwen, teve a história das drogas com o Harry, que nem teve o selo na capa. É, teve que sair sem o selo. É, então, mas assim... O selo nessa época, ele funcionava mais pra vender em loja, né? Porque tinha loja que não aceitava. Ah, sim. Não era nem o próprio selo mesmo que era o censor, mas digamos assim, a indústria que censurava se não tivesse o selo. É, né? E também já tinha sido 20 anos depois que o selo tinha sido implementado. Já tava caindo em desuso. Já tava caindo. É, mas então, já tava em decadência, já tava mais por costume mesmo, né? Tava pra embelezar a capinha ali. É, efetivamente o selo mesmo durou até recentemente, anos 90. Mas ninguém vai respeitar. Exatamente. E aqui, então quer dizer que o J. Jonah Jameson, lá, o dono do Clarim Diário, ele não teve 7 filhos homens, não, né? E o sétimo virou... É, podia ser. Não, ao contrário, não é 7 mulheres e o... Ah, é verdade, né? Nossa, cara, essa história é velha pra caramba. É. Não significa Iron Maiden, cara. É isso ou ser mordido por um lobo radioativo. Ah, ok. Ele foi mordido por uma pedra da lua, Rádio. Ele foi mordido. Se o cara tivesse poder de um tubarão, né? Foi mordido por um tubarão radioativo. Era o tubarão era do namoro. Ah, tá. Aí, tipo assim, era um super-herói sem as pernas, né? Bom, mas aí o Homem-Lobo, ele surgiu nessas histórias antigas, né? Foi curado, entre aspas, lá, mas ele vai aparecer de novo anos depois, né? É, ele fica aparecendo de tempos em tempos, sempre que a Marvel precisa de um lobinho lá ali. Aí vira e mexe, aparece o John Jameson ajudando alguém, sempre com remorso, né? Nada. Ele vê a lua, fica com remorso. Ah, eu posso me transformar no Homem-Lobo. Eu lembro quando eu fui Homem-Lobo, não sei o quê, né? Teve uma história do... Capitão América, que não foi publicado aqui, Abril na época pulou, que o Capitão América transformado no lobisomem. Não me diga, que a Abril pulou histórias. Meu Deus. É. A reunião de pauta da Abril é feita com amarelinha, eles pulavam, entendeu? E a então, Panini, ela pula páginas no corretor ortográfico, né? É verdade, eu fiz aqui, né? Corretor desconfigurado. E, então, essa história do Capitão América, que ele vira ele é transformado no lobisomem, né? Só que ele consegue controlar ali, ele tem a mente dele, lembra vagamente que ele é o Capitão América. E o piloto dos Vingadores na época era o John Jameson. Tanto que é que essa saga foi meio que em volta do John Jameson. E ele com remorso, não, que eu posso me virar Homem-Lobo, que não sei o que. Ele sempre teve esse mimimi de, naquela época do Ravencroft, que ele era o segurança lá também. É também com o pai que teve, né? É o pai dele. Caramba, ele tem história, hein? Tem, John Jameson. E continua aí. Ele nunca, assim, teve muito de história. Ele sempre foi coadjuvante de todo mundo. Ele só não tem história na trilogia do Hammond, que ele virou o capachinho da Mary Jane, ó. Tirando isso. Exatamente. Cara, mas sabe o que eu tava lendo aqui agora há pouco? Parece que tem umas referências no filme lá, no segundo filme, ao fato dele ser o Homem-Lobo. Eu li aqui que no filme, eu nunca notei, ele usa um pingente que é igual o que ele tem nos quadrinhos que transforma ele no Homem-Lobo. Ah, tá. Alguém notou isso aí no filme? É, mas não sobrou espaço pra desenvolver. Precisou do... O romance era mais importante. Eu sempre achei que a ideia pra trazer o Venom no terceiro filme seria justamente da viagem dele, né? Eu também. Igual eu também. O desenho. Tipo... Era, tava pronta, né, cara? Prepararam todo o terreno no segundo, né? Pois é, aí eles mandam um meteorito do lado do Peter, tipo... É muito mais crível, pô. É porque... Pois é, mas, tipo, assim, é que... Não sei, naqueles filmes do Raimi, esse negócio aí da viagem espacial, tu não conseguia imaginar isso dentro daquele filme, entendeu? Sei lá, meio que não combinava, não tinha... Não, no terceiro... No segundo fala que ele era No segundo astronauta. Fala que ele era astronauta. O terceiro começar... Acho que eu já comentei isso com alguém. Ele começa com o Peter e a Mary Jane lá no parque e cai um meteorito, né? Se eu não tô enganado. Poderia muito bem começar com o John Jameson voltando pra Terra, a nave dá um problema e o Homem-Aranha salva ele. Já começaria com uma cena de ação, entendeu? Só pra constar, no segundo filme não só fala que ele é astronauta, como fala que ele está prestes a ir pra Lua. Pois exatamente. É. Apesar de não ser o Homem-Lobo sempre, ele sempre esteve presente no universo Marvel. Como o Marcos falou, ele foi piloto dos Vingadores, ele foi segurança no Ravencroft e virou até o Carnificino uma história. É verdade. Caramba, ele faz... Ele é um... Ele faz casou. Tudo. É, casou com a Mulher Hulk. Tá vendo? Já fez alguma, né? E aqui, Na Terra-X ele virou... Não sei se é spoiler, porque a história já é velha. Mas ele virou o novo Vigia. Nossa. Olha isso. Falta o que fazer com o cara, hein? É, porque o Vigia tava cego lá e ele chegou lá e falou... Você fica me descrevendo o que eu tô vendo aqui. O John James é o Severino do Universo Marvel. Melhor descrição ever. Nossa. É, porque ele tem que ficar quanto mais tempo longe de casa, porque tem o pai dele. Ô, Mônia, anota aí no papelzinho uma montagem, a cara do John Jameson no corpo de um faxineiro, no canto aí do posto. Anotado. Mas ele virou um outro personagem depois, que eu não lembro o nome agora. Era tipo um outro cara com poder, Star God. Isso aí foi mais na época lá em uma das milhares de manifestações do Capitão Universo lá. Teve ele também. Ele tava envolvido lá. Mas o Homem-Lobo mesmo, que é o que vale pra esse podcast, foi mais nessas histórias. O mais marcante. Então, a gente segue aqui pra dois que Acrescentando ali no Homem-Lobo algumas aparições dele fora dos quadrinhos, além do filme aqui. Teve na série clássica dos anos 90, ele chegou a aparecer, mas não virou Homem-Lobo. Que, tanto é que ele estava envolvido na origem lá do simbionte e tal. Aí ele apareceu naquela coisa chamada Ação Sem Limites. Que apareceu com destaque até o personagem do John Jameson. Daí teve o espetacular Homem-Aranha, que ele apareceu também. Ele apareceu, ele só chegou a virar aquele o Capitão Coronel Júpiter, que era, vocês mencionaram ali daquela história... Da história lá que ele ganha poder, super força, uns esporos ou algo assim. E dá a impressão que no futuro, numa terceira temporada, quarta, eles poderiam ter trazido ele como Homem-Lobo, cara. Mas infelizmente não rolou. E mais recentemente ele apareceu também na Ultimate Spider-Man, na série, na animação. Uma versão, sei lá, meio tosca. Não sei se Poodle. Apareceu. Ele virava Poodle. Isso. Então, calma aí. Fora dos quadrinhos, a única aparição dele como Homem-Lobo mesmo foi na Ultimate Spider-Man. Na Ultimate e no Ação Sem Limites. Na Ação Sem Limites ele apareceu. É verdade, tinha um auto-evolucionário lá que. Sim. Que eu não sei se era esse nome, mas ok. Era isso. Era isso mesmo? Era. Pelo menos uma coisa dos quadrinhos, né? Então, Magaren colocou uns personagens aqui que eu não conheço. Irmãos Lobo, Magari. Sim, o Carlos e o Eduardo. Eu lembro vagamente desses dois. Eu lembro vagamente. Ah, então eu lembro vagamente também. então eu lembro vagamente também. Não, eu... Lembro vagamente é desculpa pra não comentar. Tô zoando, hein, gente. Eles eram dois... Não lembro se eles eram mexicano ou espanhol. Deve ser mexicano, que é mais fácil de chegar nos Estados Unidos. É, eu acho que em inglês eles chamam Lobo Brothers, né? É Lobo. Então, irmão Brodos. Irmão Brodos. Irmãos Brodos. Irmãos Lobo. Então, eu quero o Carlos. O Lobo é o sobrenome deles. vou dar uma ideia aí, que tal, já que estamos no tema de Halloween aí, coisas macabras, que tal começar, tipo, o cast com essa risada do Moni aí, tipo... Poxa. Pode ser o som de transição, de um bloco pro outro. Ia ficar maneiro, hein? Não entendi o que vocês querem dizer com isso. Moni, eu tenho... Isso é maldade. Enfim, vai lá, tá. Magari. Eles sofrem do mesmo mal do Morbius, que Lobo é o sobrenome deles. Ah. É Carlos Lobo e Eduardo Lobo. Eles, como eu falei, eles eram mexicanos que foram pro Texas, pra variar. Aí começaram a ser traficante e se envolver na vida do crime lá. Quando eles chegaram na certa idade, eles descobriram que eles podiam... Eles faziam parte de uma linhagem de lobos lá e podiam virar lobos. Eles foram pra Nova York e começaram a confrontar o rei do crime. Criou até uma das ilhares de guerra de gangue que o Aranha já passou. Olha só, acabei de descobrir uma coisa aqui. Dessas importações que eu comecei a fazer de uns tempos pra cá, eu comprei duas revistas disso daí. Foi um arco de 17 edições, que envolvia Spectacular Spider-Man e Web of Spider-Man, que era Lobo Brothers Gang War. Isso. Deve ser essa guerra de gangues que você tá falando. É. Que na época eu comprei as duas, achando que era aquela guerra de gangues famosa, depois que eu vi que não era. Sabe o que significa, né? O quê? Se além de comprar, você lesse, não, mas você saberia. Eu ainda não li, né? Calma. Não, tanto que o Eduardo acaba se interessando pela Gloria Grant, que era secretária do Clarim na época, desnamora, e é ela que acaba matando ele sem querer querendo. Sem querer querendo, com a bola quadrada. Ele vai atacar o Aranha, ela atira nele, a Aranha até fala, pô, valeu por me salvar, não sei o que, não, eu mirei em você, não foi nele. Literalmente sem querer. É, exatamente. E aqui, eles apareceram muito mais que isso, ou foi só não, nessa? Não, o Eduardo meio que... Não que faça sentido na Marvel, mas ele meio que morreu aí. Ah, tá. O Carlos não apareceu ali. Depois de que o irmão dele morreu, ele saiu e não voltou mais. Mas é que o personagem inútil não volta na morte mesmo. É. Ou volta. Não, o roteirista é inútil. Tipo... Aí, aproveitando que estão falando de lobo aí tem também a Marvel. Também tem um lobo, um lobisomem mesmo. Ah, tem. Assim, ela tem é um Drácula. Lobisomem genérico, né? É verdade. É daquela série Werewolf by Night? Isso. Tem até no... O Aranha chegou, teve história com ele. Eu tenho no encadernado da Mythos uma história que o Aranha tá com ele. Isso. Da Marvel Team Up. É a Marvel antes de entrar no ramo de super-herói. Naquela... É Marvel Team Up, exato. O Team Up e o Aranha tinham um pouco todo mundo. Até com o Howard de Pato. É verdade. Ah, o Aranha já encontrou com todo mundo e já enfrentou todo mundo, cara. O ano 70 ele teve essa onda de personagens baseados em terror, né? Porque no cinema fazia muito sucesso. Aí, inclusive, foi quando surgiu, por exemplo, o Motoqueiro Fantasma, né? E aquele Simon... Esqueci o nome dele, o resto agora. O Zumbi, da Marvel. Ah, o Werewolf by Night. Uhum, tem o Frankenstein também, da Marvel. Múmia Viva, também. Eu lembro de um desenho com esse nome. Agora que tu falou em Múmia, eu lembrei de um detalhe que eu vi ontem. Tem uma história de Amazing Spider-Man 180 e tantos, eu acho, que tem uma múmia que acaba sendo revelado, que é o Homem-Lobo, o John Jameson. É uma das voltas dele. É verdade. Eu ia comentar que a Marvel, antes de entrar no ramo dos super-heróis, né, ela era uma revista que os quadrinhos era basicamente terror, né? Era terror. Sim. E histórias, tipo, Além da Imaginação, assim, então. É, uhum. Tanto que na Amazing Fantasy XV, que é a primeira aparição do Homem-Aranha, ela tem duas histórias do Homem-Aranha e três histórias que saíam na revista na época, que são histórias desse estilo, né? A gente até comentou no primeiro Trip View Classic lá de, sei lá, tempão atrás. E a Marvel, ao longo dos anos, né, anos 70, anos 80, ela sempre... publicou alguns personagens aí de terror, né? Que se passava meio que como se fosse num universo separado, mas era o mesmo, né? Então uhum. Tinha esse título Creatures on the Loose, eu acho, Werewolf by Night. Uhum. Tinha uns outros também que eu não lembro agora. E tanto que a Panini tem lançado uns Marvel Terror aí, que são revistas atuais da Marvel, né? Com tema de terror. Tinha também a Tumba do Drácula. Isso. O Drácula, o Jenny Collin, fez muito sucesso. Teve, né? Até o crossover, como eu já falo, do Drácula com os heróis Marvel, que saiu por aqui. Que saiu, acho que... Que saiu duas edições especiais. Isso, duas edições. E também na Homem-Aranha... Isso. 16, eu acho, da... Essas duas edições compilaram essas Isso. histórias picotadas, nos dois Exatamente. Sentidos. Foi na Tumba do Drácula que a... Foi na revista Tumba do Drácula que apareceu o Blade. Isso. Ele era um dos caçadores lá. Teve até uma revista, algumas histórias com integrantes do grupo Kiss, que era visto como um terror chique, né? Digamos assim. Né? Era um terror, mas na época eles achavam que era terror. Tem várias, tinha várias revistas. Where Monsters Dwell, Where Creatures Roam, Fear, sim, né? Que é medo. Uhum. Então, assim, a Marvel, ela sempre teve essas histórias de terror aí, né? E em vários personagens, o próprio Morbius, ele apareceu em várias dessas histórias e tal. Uhum. E alguns personagens saíram de lá e foram pro universo, né? Igual o Blade, que vocês comentaram. É aquele negócio, né? Essas histórias, elas não citavam que tava dentro, era publicado pela Marvel, mas não citava que tava dentro do universo Marvel. O que aconteceu é que aproveitaram eles e puxaram pro universo Marvel no decorrer do tempo. Exatamente. Mas acabou ficando, era dentro, sim. Não tinha como. Né? Teve crossover do Aranha com Frank Stein. O próprio Vigia mesmo, ele veio de uma série, como o Eric falou, numa série de histórias no estilo Além da Imaginação, né? Era história de ficção no qual ele era narrador. Só isso. O Arif. Mas aí depois aproveitaram, né? O personagem fez sucesso, falou assim, vamos pegar ele de narrador, vamos colocar na história do Quarteto Fantástico, e assim ficou. É isso aí. Só pra terminar o assunto dos Homens Lobo, dos Irmãos Lobo, eu até achei que, quando eu vi aquele filme do Justiceiro lá com Thomas Jane, aqueles dois traficantes que fazem esse trabalho com o personagem do Travolta lá, podiam ser eles, mas não era. Ah, tá, no filme de 2000 e pouco, né? Era outro bicho, era touro. Bom, agora vamos para uma personagem famosa aí, né? Que teve muitas revistas do Homem-Aranha. Que ninguém conhece. Que não. É a Mulher-Gato, né? Ou, quer dizer, isso era na Abril, lá no início. Depois corrigiram para Gata Negra, né? Viram que ia dar pau, né, o negócio. Pois é. Na Abril e na dublagem do Espetacular. Não, do... Ah, verdade. Da série animada também. Não, na série animada era Black Cat, era... Ah, é verdade. Era Black Cat. Cada episódio era uma coisa. Todo mundo teve uns 20 nomes naquela série, exceto o Homem-Aranha. Tá certo. E ela, assim, ela tem esse nome porque ela era uma ladra, né? A filha do gato. Exatamente. Ela descobre que o pai dela era um grande ladrão e tal, e acaba seguindo os passos do pai, né? E ela não tem superpoder, pelo menos a princípio, né? Ela treinou várias artes, mas não sei se é arte marcial, mas várias técnicas de luta, treinou também acrobacia e tudo mais, e é por isso que ela faz o que ela consegue fazer, né? Uhum. Só tá depois, só mais pra frente que o rei do crime deu um jeito de dar os poderes de azar pra ela. Isso, que rendia até umas histórias engraçadas, que o Homem-Aranha saía com ela pra fazer alguma coisa, aí ele jogava a teia, aí ele acertava um lugar que quebrava, ou isso. Então ele pisava no lugar e escorregava. Foi isso que acabou levando a separação deles, que ela não contou isso pra ele e ele tava começando a... Isso, jogava a teia, caía, jogava outra, caía. Ia pular, tropeçava, tirava foto, saía borrado. Ele descobriu. Era a Gata Negra que tava... Tudo culpa dela. Não, jogava na Mega Sena, não ganhava, né? Só pra esclarecer aí, caso alguém não pegue a referência, a ligação entre Gato Preto e Halloween aí. Ah, sim, né? Por favor, né? E o fato de azar também, Gato Preto e azar. Eu tô fazendo eu tô movimentando a mão aqui com o indicador e o polegar, sabe? Girando pra um lado e pro outro, tipo, hã? Entendeu? Eu também tava. Muito bem, gente. A vitrine vai ser animada, só pra eu pôr esse gif, tá? A vitrine vai ser um gif animado, ok. Pra quem não sabe, tem aquela superstição que Gato Preto dá azar, né? Então, tá aí. Quando ela perdeu esses poderes, que o Aranha tava... Já tem uma cena engraçada. Não pra... O Aranha tava vendo que tava tendo muito azar. Ele até começou a jogar cara e coroa lá. Jogou umas 50 vezes e perdeu todo. Ele falou, não, tem alguma coisa errada. Ele foi lá pro Doutor Estranho. Né? Ele foi lá pro Doutor Estranho, né? Calma aí, ele precisou jogar 50 vezes pra perceber que tinha alguma coisa errada? Ele já é azarado por natureza, né? Ele tem que ter certeza. Ah, tá. Ele foi no Doutor Estranho, o Doutor Estranho falou que tinha uma aura de azar em torno dele. O que é um poder... Ele cancelou, muito... ele cancelou. Nesse mesmo, enquanto ele tava fazendo isso, a Gata Negra tava saltando um lugar por aí. Aí tinha um Brutamontes, que era o segurança de lá, ia dar um soco nela. E ela falou, eu tenho meus poderes de azar, ele vai errar. Bem nesse momento, o Doutor Estranho cancelou os poderes e ela leva um soco e quebra o nariz. Nossa, Deus. Fica com o nariz de Kevin Bacon. O Doutor Estranho falou pra ele assim: Sun C tá carregado, Zefim. Pior que eu imagino o Doutor Estranho falando assim. Em toda revista ele começa desse jeito, né? Nossa, deviam letralizar assim, cara. Ia ficar muito legal o personagem, né? Já tem o irmão Macumba, né? Que é o irmão Voodoo. É verdade, olha. Tá, voltando pro assunto aí. Então, o Homem-Aranha, isso, né, todo mundo conhece, né? Ele e a Gata Negra, todo mundo conhece o que eu vou falar, tá, né? O Homem-Aranha não, porque, né? Ok. Não deixe de ser verdade, todo mundo conhece o Homem-Aranha. É verdade. Mas ele e a Gata Negra, eu acho que foi o depois da morte da Gwen, foi a primeira pessoa com quem o Homem-Aranha se relacionou mesmo, né? Amorosamente, vamos dizer assim. Uhum. Que os fãs aceitaram bem, foi a Gata Negra, né? Tanto que tinha aquele coisa de que ela gostava do Aranha, não do Peter. É, ela queria que o Aranha tirasse a máscara perto dela. Isso daí foi fetiches. Putz, isso. Agora lembrei de uma cena aqui numa história, eu acho que após a fase um Novo Dia, em que ele vai pra cama com ela e fica de máscara. Mas nesse caso não. Ele fica de máscara porque ela não lembra, não sabe quem ele é, né? Então daí ele fica com a máscara. Esse fato dela estar interessada no Homem-Aranha e não no Peter foi o principal motivo dos dois se separarem, né? Foi. Era pra render. Era pra começar o assunto. Foi. Mas ela meio que umas histórias depois disso, assim, meio que deixa entender, meio que ela se arrepende disso, sabe? Meio que, tipo, também nessa fase aí, no Novo Dia, assim, fica meio. Como é que eu vou explicar? Assim, por exemplo, dá pra ver bem que eles são tipo amigos com benefícios. Amizade colorida. Tem... Depois desse negócio que ela quebrou o nariz lá, que ela descobriu que foi por causa do Aranha e do Doutor Estranho, ela vai embora. Aí quando ela volta, o Aranha já tá casado. Aí ela começa a namorar o Flash só pra fazer ciúmes no Aranha, só que ela acaba começando a gostar do Flash e eles namoram por um tempo. É relativamente longo. Ah, mas a Gata Negra também pegou já um monte de maluco. Ah, até o Puma. É a versão feminina do Wolverine. Inclusive tem duas histórias chamadas Garras. Inclusive ela pegou o Wolverine, eu acho. É, justamente, que é ela e o Wolverine contra o Arcade e a Coelha Branca, eu acho. Ah, e aqui nesse encadernado que a Panini recém publicou aqui do Demolidor, Demolidor com Homem-Aranha, que vocês estavam falando bastante esses tempos, aqui tem a participação da Gata Negra e ela pega o Demolidor. Ah, mas o Demolidor também pegou todo mundo na barba. Não, e ele nem... Tá, não vou falar que ele nem viu, não. Tá batido já a piada, né, cara? Ele nem vê, mas só ele pega o... Ele nem vê, já vai pegando, né? Como é que é aquela imagenzinha do Facebook? É, Demolidor é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher, né? Pode. Que horrível. O Demolidor não pega a mulher, ele tateia a mulher. Ah, meu Deus do céu. Dá certo. Ai, todo mundo pro inferno aqui, viu? Não, é um personagem fictício. Se fosse alguém de verdade, eu não falaria isso. Sei. Pô, mas até o Aranha faz essas piadas, cara. Na hora que eu abri essa edição aqui, a primeira coisa que eu li foi algo como o Aranha falando pra ele: dane-se, você nem vê o que faz. Bom, mas o Homem-Aranha teve muitas histórias com a Gata Negra, né? Ela foi criada em que ano? Ah, ela é a sidekick dele, né? Pra ela... mim, eu vejo ela como isso, né? Ela teve muitas histórias desse jeito, né? Tipo, acompanhando o Homem-Aranha nas missões e tal. Uhum. Só que, assim, lembrando que ela é uma ladra, né? Então, assim, ela tem uma forma diferente de lidar com as coisas, né? É assim, o pai dela, que era ladrão, foi era criado... raposa, né? Isso, raposa. Não, era o gato. O gato era o raposa. É outro cara. Isso. Ela foi criada em 1979. Um ótimo ano. Boa safra. Boa safra. É, o Batman tem o Robin e o Homem-Aranha tem a Gata Negra, né? É, essa Batman. Uma piada da mulher gata. Muito justo. Essa é a deixa pro Magarin aí, ó. É, muito justo. Só pra deixar bem claro que eu sou tão fã do Aranha quanto do Batman, tá? Tudo bem, não dá pra acertar todos. Mas você é fã do personagem independente da orientação sexual, né, claro. Adriano? Porque você não pode ter preconceito, né? As maldades. Ué, eu não falei. A orientação hoje... sexual do Batman é que ele gosta de mulher. Eu não falei que ele gosta de... Aham. A Gata Negra tem muitas histórias e não vale nem a pena comentar muito. Dá pra passar pra próxima. Mencionaram ela fora dos quadrinhos aí. Exatamente, era isso que eu falo. Junto com o Morbius, ela mais apareceu dessa lista aí. Ela chegou a primeira vez que ela apareceu fora dos quadrinhos, eu acho que foi naquela animação dos anos 80. Foi, a quase ninguém conhece. Que veio antes do Seus Incríveis Amigos. Aí depois ela apareceu nos anos 90 lá, com aquela origem meio bizarra lá, misturada com o Super Soldado do Capitão América e tal. Teve no Espetacular Homem-Aranha. Ah, teve naquele Homem-Aranha em 3D lá, que ela era literalmente uma gata negra. Não era bem ela, né? Era uma personagem não, era feliz, né? Não, Felicia Hart. Não era? Era. Não era, cara. Eu já vi Round esse... One, fight! Calma aí, pesquisemos. Com Google não existe certeza, dúvidas. Cara. É, The New Animated Series, né? É isso. Eve provides the voice of Cheyenne Taylor. Cheyenne barra Taylor. Uma vilã possivelmente baseada na Gata Negra. Ah, não era? Ou seja, não era ela. É, Magari. Na minha cronologia era ela e já era. E a desculpa de tudo. Não me arrependo de nada, né, Magari? Não me arrependo de nada. E ela também apareceu em vários jogos do Homem-Aranha, né? Ah, sim. Teve o mais famoso, eu diria, foi... Não, o mais famoso, ela apareceu no jogo do segundo filme, com destaque. Inclusive, vale citar que ela era... Ela fazia parte do roteiro do segundo filme, originalmente. Que no, pra, daí pra variar, é curioso. Teve que ser cortada pra poder falar do romance. É, na real, ela foi cortada por causa que eles quiseram adaptar a história daquela do Homem-Aranha Nunca Mais. Mas, enfim... E curioso que daí acabaram usando no jogo, aí eles não usaram essa história do Homem-Aranha Nunca Mais e usaram essa história da Gata Negra, que no jogo ela convenceu a deixar de ser Peter e só o Aranha. E também teve que depois no... Vale citar também que no filme cancelado, no Homem-Aranha 4, ela ia aparecer e ia ser interpretada pela Anne Hathaway. Anne Hathaway que acabou interpretando a Mulher-Gato, que não era Mulher-Gato no último Batman. Que não era Mulher-Gato? É, não era Mulher-Gato aquilo. Ai, ai, ai. Mandarim, né? Estamos no assunto do Mandarim, é isso que você quer chegar. Não, nem tanto. Ela era só a Selina Kyle, não era a Mulher-Gato aquilo. É a Mulher-Gato do cinema, do filme do Batman, é outra versão. Espantalho. Na verdade não é bem um inimigo do Homem-Aranha, mas já enfrentou. Ele é tipo o Halloween mesmo, aquele tipo de vilão quebra-galho, sabe? Aparece em tudo que é revista, tudo que é herói. Pra espantar os passarinhos, né? Isso. É. Cara, o que eu sabia desse espantalho, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi no jogo do Motoqueiro Fantasma, baseado no primeiro filme, no filme, saiu junto com o filme do... Mas aí já deve ser um espantalho com sobrenatural, né? Mais pra frente. Cara, eu não sei, eu acho que era, mas tinha um espantalho no jogo. Daí, tanto é que eu pesquisava, assim, quando eu vi alguma coisa nova em algum jogo super-herói, assim. E aí, dali pra mim, eu peguei que ele era vilão do Super Fantasma, cara. A primeira aparição dele foi... Foi no Homem de Ferro. Na história do Homem de Ferro. Ele era um vilão cubano, aliás. Aliás, cubano, se ele era cubano, ele tinha ligação com os cubanos, né? Na época da história do Homem de Ferro. Ah, calma aí. Tinha Homem de Ferro, espantalho, aí tinha um vestido de leão lá também e... É. O Homem de Ferro quer um coração, porque o dele tá bichado. O espantalho... Precisa explicar a referência aí. Não. Precisa, não, mas... Será que alguém não vai entender? Mas tem uma coisa bizarra nessa história do Homem de Ferro aí, que esse espantalho, ele fugiu pra Cuba, né? Onde os cubanos estavam... Era aquele negócio, né? Anticomunismo e tal. Os cubanos estavam pagando ele. Chegando em Cuba, todos os habitantes, sem nenhuma exceção, tinham a cara do Fidel Castro. Eu acho que até as mulheres tinham a cara do Fidel Castro. Porque a gente precisa de uma imagem disso. Meu, mostrava um monte de gente, um exército cheio, mas todo mundo com o mesmo uniforme, o mesmo chapéu e a mesma barba. Todos eram Fidel Castro. Ah, não, cara. Agora tem que achar isso. Não teve a Ilha das Aranhas, era a Ilha dos Fidéis. Foi na Tales of Suspense número 51. Agora você me ajudou bastante. Na primeira história dele. Que aliás a Marvel Wiki erra. Ela fala que a primeira origem dele foi na Tales of Astonish 51. Astonish? Mas foi. Na Suspense era do Homem de Ferro. Foi. Dele era Ebenezer Lawton. Ebenezer Scrooge. Ah, quer dizer, e assim, ele é espantalho no sentido também que ele era dobrável, né? Que ele era contorcionista, na verdade. Isso, ele trabalhou no circo por um. Trabalhou no circo. Que, tá. Aliás, também é copiado de vilão da DC, né? Eu ia falar, mas deixei pra lá. Tem dois vilões que são aí. Na DC tem o espantalho do Batman, que é conhecidíssimo, eu diria, ainda mais depois do que ele apareceu nos filmes. E tem também o tal do Ragdoll. Que é um cara que também na DC que também parece um espantalho ou algo assim. Que é dobrado. Boneco de pano, porque ele se dobra, que ele é contorcionista. O espantalho do filme é aquele cara com saco na cabeça lá. É o do Gás do Medo. Ou seja, o espantalho é o personagem da Marvel que mais lê revistas da DC. Com quem você acha que ele vai espantar os pássaros? Você precisa encher o espantalho com alguma coisa, né? Pode claro. Ser palha, pode ser revista do DC. Exatamente. Bom, eu acho que não tem muito o que comentar do espantalho. Eu sei que ele já enfrentou o Homem-Aranha. Alguém sabe falar a origem dele aí? Não, então, ele era esse contorcionista que o Marcos falou. Aí ele resolveu, como todo mundo que tem algum tipo de talento na Marvel, ele resolve ganhar dinheiro com isso. Ele botou um saco na cabeça, pegou uns covos da mestrado e começou a assaltar tudo. Vou trabalhar pro foi lá, que eu ganho mais. Né? O Homem de Ferro foi lá e chutou o traseiro de palha dele. Corvos adestrados. Sim, claro. Ele teve, um arco bacana com o Capitão América também. Aí ele começou a aparecer... Tipo, pra quebrar galho. Mas sempre foi um vilão de quinta, né? Isso. Foi a maioria da lista. A última vez que eu lembro de ter visto ele foi essa. Foi numa história do Aranha. Quando o Aranha ainda tava com aquela roupa de puxa-saco de ferro lá. Que o Camaleão criou uma equipe pra pegar o Aranha, mas. Durante a Guerra Civil. Isso. Ou durante ou um pouco depois, não sei. Eu não lembro se ele não tá entre os caras que o Justiceiro matou quando salvou o Aranha dos Esgotos. Ele morreu, só que aí o Coração Negro trouxe ele de volta demoníaco e é esse que começou a aparecer no Motoqueiro Fantasma aí. Ah, tá. Ele não deve ter aparecido em nenhum desenho, que ele é de 70ª. Talvez naquele desenho do Homem de Ferro, que também era de 70ª qualidade. Acho que não, hein. Bom, então, seguindo aí, um vilão que eu acho que é o que mais apareceu aqui até agora, que é o Conundrum, né? Esse todo mundo conhece. O que dá pra falar dele é que ele fez... Ele tinha um gato chamado Maguire. Isso. Sério. Na verdade, o gato era mais do que a gente vai falar agora, que é o Halloween. Então, deixa esse Conundrum pra lá. Calma aí, ele apareceu... Conundrum, ele apareceu em 11 edições, olha só. Não, na verdade, ele apareceu em 3 histórias. Essas 11 aí é tipo aquelas Marvel's Week... Calma aí, errei aqui. Não tem nada dele. Não, Marvel Week não, Marvel... Aqueles guia do Marvel... Handbook, blá blá blá. E não, ele apareceu, na verdade, aqui, pelo que eu tô vendo, em 4 revistas. Foi 3 ou 4? Naquela época da crise de identidade do Homem-Aranha, que é o que todo mundo deve ter lido. Na verdade, 3 daquela época. E a outra foi no Marvel Now, no Secret Avengers, número 2. Então ele vai aparecer ainda. Não chegou. Vão ressuscitar ele. Ele vai aparecer de novo aí. Eu tô vendo aqui no Comic Vine. Então ele apareceu na época da crise de identidade do Homem-Aranha e vai aparecer de novo no Brasil aí. Ele apareceu na revista em maio de 2013, nos Estados Unidos. E ele tinha cara de quebra-cabeça. Exatamente, ele era E alguém sabe dizer o que diabos ele fazia? Então, ele era ilusionista. Era ilusionista, não chegou a explorar nada dele. Ele é tipo um mistério. Ele era tipo um mistério fajuto. Ele tanto era um mistério que... Vamos entrar logo no Halloween aqui. O que tem a ver com isso? Ok. Porque o Halloween... Ele era um mistério, enfim. Isso, porque nessa época o Halloween que tava na história era dois que estavam se fazendo passar por um. Que era tanto a Beck Magari, que era uma prima do Quentin Beck, quanto o cara que foi o segundo mistério, cujo nome eu não lembro. Mas eu tava olhando aqui o Halloween, ele tem, sei lá, teve uns 7 Halloween diferentes, eu acho. Começou com o Jason McDale, que é o mais clássico, né? Ele era só um mercenário. Um macabro. Então, ele começou com o Halloween. Aí quando ele até ele mesmo via que ele era um vilão pé de chinelo. Inútil. Que ele queria subir na vida, ele contratou tal do estrangeiro lá pra matar o Duende Macabro, tanto que é ele que mata o Ned, achando que ele era o Duende Macabro. E esse fogo, o Halloween é um cara com a cabeça de abóbora, né? Por isso que o nome original dele é Jack O'Lantern. É, Jack O'Lantern. Isso. É, que lá no, nos Estados Unidos é assim que se chamam, esses lampião de abóbora que eles têm lá. Exatamente. E ele... Na época eu não sabia por quê, cara. Por que desse nome? Descobri, sei lá, uns tempos atrás. E esse fogo ao redor da cabeça dele é uma ilusão, tipo aquelas do mistério? Não, o capacete que protegia a cabeça dele contra esse fogo. Parabéns. Isso é sério. Parabéns. Tá. E daí, nossa, me diz por que diabos ele tinha o fogo na cabeça? Pra ficar ilusando o Jack O'Lantern. Ele era fã do Nicolas Cage, né? Isso, não, ele corria o risco de tocar fogo no rosto pra ficar mais estiloso. Claro, basicamente. Vale o risco. Deixa eu ver se eu entendi. Era o único vilão que enfrentava os heróis vestindo a marmita na cabeça. Porque se ele acendia o fogo, ele esquentava e comia alguma coisa na moranga depois. Melhor definição. Pode. É isso, exatamente isso. Tô tentando defender o coitado, tá? Percebi, ok. Então, qual que é a origem desse cara? Ele era um... Não, ele era um mercenário. Ele era um ex-agente da CIA. Isso, mercenário que resolveu, como eu falei, todo mundo que tem alguma habilidade vai se vestir ridículo e sair por aí. Aí ele usou essa roupa de abóbora na cabeça e começou. Só que ele viu que não ia ter vida longa, ele resolveu subir de nível e contratou... O estrangeiro lá pra matar o Duende Macabro. Pra ver, né? Ele era tão inútil que não era capaz de criar uma identidade pra ele mesmo. Aí quando o Ned Leeds morreu, ele assumiu como segundo Duende Macabro. Aí ele ficou até na época do... Aí a gente já entra nas histórias no inferno, que ele fez o pacto... Ixi, lá vem. O pacto com o capeta. Ah, é. Virou um duende demoníaco. Aí ele, no começo ele começou como um duende macabro de verdade, que ele queria virar, ter mais poderes, o demôniozinho lá falou, você quer poderes? Aí o rosto dele ficou o rosto dele mesmo, não era máscara. Aí teve uma época que ele conseguiu se livrar disso e esse lado maligno dele virou duende demoníaco. Exatamente. A gente não vai entrar em detalhes aqui nos duende verde e tal, mas também são, porque a gente já fez até um tweetcast abordando ali os verdes, né? Mas todos esses duendes também estão relacionados aí com isso. Ah, dá pra citar aí, mas pelos armamentos deles, os abóbora-bombas, os morceguinhos lá, o morcego lâmina, que no caso em inglês ficaria Razor's Bats. Deixa eu ver, tem... essas as armas que ele usa, né? Ele usava... Só uma curiosidade também, na primeira aparição do Duende Verde, que vocês devem saber com certeza, ele usava uma vassoura, voadora eletrônica. É, exatamente. Que coisa ridícula, tipo. E o Halloween, ele usa um planador tipo do Super Choque, né? Que é um... Só um disco, né? Exatamente. Pra mim, isso era um peão. Pra mim, na casa própria? Pra mim, sempre foi um pogobol. Parece. É um pogobol, verdade. Meu Deus. Voava no pogobol. Ele não planava, ele pulava, né? Ficava tipo assim, ele ficava tipo, Homem-Aranha, eu vou. Agora eu vou. E levou a cidade, vou. É. É que sempre que desenhava ele quando ele tava na parte de cima. Exatamente. Provavelmente todas as falas dele começavam com reticências e terminavam com reticências, né? Mas a marmita tava lá, não caía de jeito nenhum. Eu lembro de uma história que o Homem-Aranha tenta roubar a marmita, porque eu lembro que ele deu um soco nessa abóbora e quebrou ela. Era pouco antes, pouco depois da saga do clone ali. Não vou lembrar da história certinha, né? Então, quem que foi o próximo Halloween aí? Então, quando ele virou o Duende Macabro, o nome Halloween ficou vago lá na... Ah, aqui, ô Magari. O mistério que você... O segundo mistério, né, é o Daniel Burkhardt. Isso, não? Isso, esse mesmo. Eu tava tentando lembrar. Tô tentando achar o nome dele aqui. Na hora que eu achei, você falou. Exatamente. Então, eu vi aqui pra casa. Depois da Sagra do Clone, apareceu um novo Halloween que ninguém sabia quem era. Esse parecia que tinha poderes demoníacos mesmo. É, foi esse daí que eu lembro que o Homem-Aranha dá um... Isso. Soco na cabeça dele, e na hora que ele vê lá dentro não tem uma cabeça, né? Exatamente. Esse aí era o Daniel Burkhardt? Isso. Era ele e a Beck Maguire, que era a prima do Mistério original. Ah, pra se vingar pela morte do Mistério. Antes dele teve um com vida meia curta, que foi o Steven Mark Levins. É, ele não durou muito. É, ele trabalhou ali pro Caveira Vermelha uma época e já foi chutado já. É. Inclusive, acho que tem uma fase do Capitão América que é ele que participa. É, do grupo. Ela da serpente. Isso, é. Do grupinho de vilões que trabalhava com. Isso. Mas ele não durou muito. Aí teve esse que era o Blackheart e a prima do Mistério lá. Pra variar a ilusão também, não tinha nada de demoníaco. Eles queriam vingar a morte do Mistério. Aí depois começou a se revezar entre outros caras. Atualmente também, pra variar, todos esses personagens ridículos acabam virando sobrenatural e caindo lá pro lado do motoqueiro. Só uma dúvida, Magari. Oi. Eles queriam vingar a morte do Mistério. Aquela que o Mistério se matou? Isso. Foi um pouco depois dessa morte dele. Então eles tinham que conjurar e excomungar o cara. Ele se matou, vou vingar a morte dele. A família do Kraven lá na Caçada Sinistra fez a mesma coisa. Pois é. E o Kraven ressuscitou e ficou puto. Ele suicidou, caramba. Por que vocês trouxeram de volta? E olha que é. Tipo assim, se você morrer eu te mato, é algo assim? Eu imagino o cara falando, gente, qual parte de eu não quero ficar vivo, vocês não entenderam? Pois é. Eu me matei, não dá pra ser mais explícito do que isso. O cara tá lá na outra dimensão, a alma dele, caramba, ninguém lê os bilhetes de suicídio que eu escrevo mesmo. Não, e ele xinga ainda a esposa dele, a viúva dele, depois quando traz ele devolve de volta. Não, e o pior de tudo é que ele fica puto ainda, que ele não pode morrer de novo, cara. Ele só pode morrer se o Aranha matar ele. Coisa que não vai acontecer. E teve também aqui, eu tava dando uma olhada de um tal de Mad Jack, que eu não sei no Brasil como que foi chamado. João Louco. Vocês sabem alguma coisa sobre isso aí? Esse é o Daniel Burkhart, não? Mad Jack. Esse Mad Jack que vocês falaram era Beck Magari. Ah, tá. Porque aqui no Brasil continuaram chamando ele de Halloween, mas lá nos Estados Unidos ele se chamava Mad Jack, em vez de Jack O'Lantern. Entendi. Você tá falando Beck Maguire, só lembrando aí que o primeiro Mistério era o Quentin Beck, você tá falando da Maguire Beck, né? Isso. É que Beck Maguire parece que ela é japonesa, né? O sobrenome veio primeiro. Ah, tá. Ah, Maguire Beck. Aí eu falei que ele acabou sendo sobrenatural também, todos esses vilões de quinta acabam indo pra lá. Inclusive, uma última das histórias do motoqueiro que eu vi aquele que vocês esqueceram de citar, que eu nunca vou cansar de falar, que é o Engrenagem. Ele também tava lá com coisa de... sobrenatural. Engrenagem. Quem é esse? Enfrentando o motoqueiro fantasma. Engrenagem, Big Wheel. Ah! Que apareceu até no desenho dos anos 90. Sei. Rocket Racer também tava por lá. Ah, Rocket Racer eu não sei se tava. Depois de todos esses caras aí, quem tem lido as revistas atuais aí da Teia do Homem-Aranha, nas histórias do Venom, tá vendo aí um... Sempre que eu falo Venom, sai um Vendo perto, né, cara? Eu tô reparando isso em todo o programa. Tem um outro Halloween aí, né, que ele é o tipo um capanga do Mestre do Crime. Descobriram a identidade secreta do Venom, né, que é o Flash Thompson. Uhum. E, inclusive, o Halloween quer se vingar do Flash, porque parece que o Flash enfiou uma granada na boca dele e... E deixou ele com uma cicatriz, né? Uma pequena cicatriz. Sutil, se não prestar atenção nem vê. Inclusive ele falou no programa lá, né? Numa revista aqui. Eu não sei se você reparou, mas eu sofri. Não é assim que ele falou. Por favor, nos brinde mostrando como foi que ele falou. Como é que é? Não sei se você reparou. Eu não sei se vocês pararam. Mas eu tenho uma cicatriz. Né? meu Deus. Mas ele ainda tá na revista do Venom, né? Sim. Magari comentou aí sobre a Saga Inferno, é legal a gente só falar rapidamente o que foi exatamente essa Saga Inferno. Não é que ela não é bem do Homem-Aranha, mas teve impacto aí em todos os personagens da Marvel. Era da época que a história de um impactava a outro. É, hoje ainda é assim, né? É na Saga que tinha dois grupos de Vingadores enfrentando dois vilões diferentes no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ah, Vingadores vs X-Men, todas as revistas estão interligadas. Mas não era igual nessa inferno. Inclusive é nessa inferno aqui que tem o fato que eu mais lembro desse negócio de interligação. Que o Aranha tá numa doca lá, pronto pra pegar uns bandidos lá e fica tudo escuro. Aí aparece aqueles recordatórios. Se quiser saber por que teve o blackout, leia a revista dos X-Men. Aí tava na época do inferno. Então, mas eu sou obrigado a concordar com o Magari. Nessa época a interligação era muito mais forte. Gente, ainda é assim, gente. Não, mas naquela época, nossa, era absurdo mesmo. Ah, tá, entendi. Pra eles não deixar você entender. Você compra ou você não entende. Não tem opção. Entendi. Não, ainda é assim e pior. Né? Hoje ainda você fala assim, não, você vai entender um pouquinho melhor. Naquela época você não vai entender. Ah, entendi. É porque hoje algumas coisas ficam meio mal explicadas, mas você aceita, né? Antigamente nem mal explicada ficava, é isso. Não. Aí você comprava e entendia menos ainda. Tá, então antigamente era pior, né? Porque você tinha que comprar todas as revistas pra entender. É, nesse você ponto sim. Tinha que comprar ou tinha que comprar, não dava opção. Entendi. É, se for uma pessoa que comprava de tudo, tava ótimo. É, exatamente. Bom, mas... Também a história mais marcante que eu lembro do Saga Inferno envolvendo o Homem-Aranha, ele mesmo nem aparece. Né? Não é... A Saga Inferno era... Os X-Men estavam às voltas com os vilões, os bandidos... Bandido não, os demônios pipocando pra todo lado lá. Né? Envolvendo o Clube do Inferno, não era? Não. Era outra... Eu não lembro o nome do... Era Inferno mesmo. Era o Inferno, o Inferno. Eu tinha dado uma pesquisada sobre a saga aqui mais cedo, só que eu não salvei, que eu achei que vocês iam ter de cabeça aí. Sim, eu lembro que tinha a ver com a Madeline Pryor. Isso, não era aquele... essa mesmo. Exatamente. Ela era Rainha dos Duendes. Rainha dos Duendes. E com o Clube do Inferno. Uhum. Aí começou a aparecer, as coisas começaram a ficar doidas na cidade. Aí numa dessas histórias, o Flash e a Betty trancado em casa e tem tipo um ataque de zumbi. Aí começa a aparecer a Gwen, o Ned, o próprio Homem-Aranha como zumbi. E essa Madeline Prior lá, ela é a criação do Senhor Sinistro, né? Prior, e ela tinha... Ela se aliou a dois demônios lá, que foi o que causou essa saga. Isso, e a capa dessa revista do Aranha que eu tô falando... Uhum. Tem até o Homem-Aranha saindo da tumba, sei lá, de... Tipo, Noite dos Mortos-Vivos mesmo. Ah, eu lembro, cara, desse cara. É ele e a Gwen, né? Isso, ele e a Gwen, tem o Ned saindo. Sim. Eu lembro dessa capa. Abriu e usou ela. Usou. Aí Homem-Aranha 112, 14, uma coisa assim. É uma saga bem estranha, assim, em relação a terror, porque ela surgiu de um meio que não tinha muito a ver com terror, né? Porque é uma saga mutante, praticamente. Exatamente. Né? Os outros, mas é um clima bem estranho, assim, pra X-Men, né? É, foi bem diferente do normal, né? Das histórias que usuais. Mas assim, era um terror bem no estilo, digamos, filme Caça-Fantasmas, né? Porque os demônios invadiam caixa de correio, a caixa de correio saía correndo atrás das pessoas. Isso. Ah, é, porque... Era um negócio meio maluco, assim. Não era um negócio de dar medo, terror de dar medo. Era terror o próprio... de, sabe, pastelão, cara. O próprio Lagarto começou a ficar mais sombrio nessa época. É, a população toda foi, tipo, transformada em demônios e alguns objetos também, né? O Magarinha, capa é na Homem-Aranha 112. Isso. É um terror que tá mais pra homem impossível do que pra demônio mesmo. Bom, mas o principal dessa saga foi a fusão lá do Duende Macabro com o demônio, né? E depois o surgimento do Duende Demoníaco. Sim. E como o Magarinha tinha comentado aí. Teve também essa do Aranha-Homem, né? Sim. Que até uma semana atrás eu pensei que era a criação da animação dos anos 90. Não, que vergonha. Cara, eu já tinha pesquisado sobre isso, não tinha encontrado nada sobre ele nos quadrinhos. Como que é? Alguém comenta a história aí. Foi lá na Terra Selvagem, o Aranha foi lá com os X-Men. Ele acaba capturado por uma das tribos que tem por lá. Essa história, essa que eu tô falando é a história desenhada pelo Michael Golden, né? Eu não lembro o desenhista não, mas é um desenhista. O desenho fica muito. Era o Michael Golden, a primeira vez que eu vi essa história foi na Grandes Heróis Marvel número 4. Isso, exatamente. Ah, é Michael Golden, quando ele tava. Nossa, esse desenhista na época era muito bom, assim, né? Era top. É, e combina com o clima de terror que era. É, ele tinha. Era bem. Assim, o desenho dele nessa história, principalmente, lembra muito assim o desenho do Bernie Wrightson, que é mais virado pra personagem de terror, mais sombrio, assim. É bem, né? Tanto é que quando aparece o Aranha ali transformado em. Aliás, o Homem-Aranha transformado em uma aranha, né? Gigante mesmo. É bem sombrio, assim, parece uma coisa de filme mesmo, da época, né? De terror. É, e apesar do desenho animado ter colocado a saga dos Seis Braços ligado com isso daí, nas revistas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver. Apesar de que lá, aqui também ele perde o pouco controle, só que em vez do justiceiro, é o casaco que tem que dar uma mão pra ele. E é meio assim voltar, é uma versão... Não, peraí, só um pouquinho. Correção, justiceiro não, Carrasco. Ou Punidor, depende do episódio. Vingador, Punidor... Punidor é legal. Punidor. É o mais fiel, né? É punidor. É Punisher? Tá, continua aí quem tava falando. Então, assim, a transformação do Homem-Aranha numa aranha gigante, sim, é uma versão do vilão Sauron, né? Também. Isso. Sauron era um cara que se transformava num pteranodátilo humano, né? Só que maligno, bem maligno, tinha poderes hipnóticos e tudo. E a transformação dele em aranha gigante foi mais ou menos isso também. Né? Só que era uma coisa mais animal mesmo, né? Era uma aranha que não tinha muita consciência, né? É, o Sauron ainda mantinha a consciência dele. Na verdade, ele mantinha uma dupla personalidade, né? Quando ele era humano, ele agia normal, ele não agia como vilão, ele não queria se transformar no Sauron. O Sauron era meio lagarto. É, uma coisa meio lagarto, assim. O problema é que o Sauron era meio obcecado por um anel aí. Ops. Sauron era. Sauron errado. Não gostava muito de anão, né? Eu vou mostrar o que eu aprendi com o Magaren. É que o Sauron não gostava que ninguém... Ele falava assim, eu não gosto que ninguém me toque. Nossa, Deus. Nossa. Adora. Ai, ai, ai. Cadê o Kevin Bacon? O Kevin Bacon foi preparar um hambúrguer ali pra mim. Meu Deus do céu. O Jason foi preparar com ele. É combo, né? Não é combo, é bacon. Ai, ai, ai. Eu ia falar coitado do baixinho da Tropa Alpha, eu esqueci o nome dele. Pigmeu, isso. Bom. Só um adendo aí de Aranha-Homem, não Aranha-Homem, mas uma história do o primeiro Tarântula, como que ele acabou. Ah, é? Virando uma Tarântula gigante. Pobre coitado. É, então. Acabou virando uma tarântula mesmo ao pé da letra, uma aranha gigante, bem estilo filme de terror da época também, né? É bem estilo filme A Mosca. Isso, verdade. Bah, que horror esse filme. Pois é. Alguém já jantou? Tava passando pelo jantar. Ah, tá. Ainda não. É bom jantar assistindo. É, então é isso. Verdade. Essas moças. Eu vou jantar assistindo The Walking Dead, apesar que é mais tranquilo. Zumbis Marvel. Não, vale citar primeiro, em primeiro lugar, como surgiu o Zumbis Marvel, né? Que, sei lá, poucos devem saber. A ideia do Zumbis Marvel surgiu nas HQs do Quarteto Fantástico Ultimate. Exatamente. Uhum. O Quarteto Zumbi é a versão Ultimate do Quarteto Terrível. Que nos quadrinhos é um grupo formado pelo, originalmente, o Mago, o Homem-Areia, o Ardiloso, eu acho. A Medusa. E a Medusa, isso. A origem dos zumbis Marvel não era o Sentinela, parece, que era o primeiro zumbi que... Através dele assim, que saiu espalhando. Isso aí é então, a origem do universo deles, né? Ah, tá. Então, você tá falando depois. A origem da a ideia. Origem editorial, vai. Entendi, da saga lá, né? Começou aí. Eles fizeram sucesso, aí falou, por que não explorar esse lado? Então, alguém comenta aí como que é a saga lá. Não, é basicamente os heróis Marvel virando zumbi. Como a história de zumbi qualquer. É, mas é legalzinho. Parece que veio um meteorito, né? Um meteoro do espaço, que eles foram verificar o que era. Esse meteoro parece que tinha um esporo, uma bactéria lá, alguma coisa, que ela transformava quem ela tocasse em zumbi. Só que a bactéria, que não é boba nem nada, ela infectava quem era herói ali. Tinha algum poder pra, né? É mais fácil comer o resto da população. Então, sobre a primeira minissérie, eu tinha visto alguma coisa sobre o Sentinela aparecer. Isso. Então, aí justamente foi pegar justo quem? A primeira vítima? O Sentinela. Entendi. Aí ferrou tudo, né? Isso, porque os Vingadores vão pra cima pra descobrir o que é, todos os Vingadores viram zumbis, aí então, ferrou aí o mundo, né? E aí começaram a comer o resto do planeta, né? Também. O Aranha virou... É, o Aranha em destaque, assim, depois, a história depois que conta a origem, né, antes da primeira série, mostra que ele voltou, assim, e tinha levado uma dentada, não lembro de quem, mas levou uma dentada lá do capitão, zumbis. Do capitão, do coronel, né? coronel América. Lá ele era coronel. É porque só fazer um comentário, vale lembrar que isso se passa em um outro universo, né, não é no 616, como exatamente, a gente. É no universo. Alguém tá com o negócio aberto com qual o número aí? Ah, não, deixa pra lá. Zumbi. É zumbi. Mas pode falar, Marcos. E aí ele voltando pra casa ali com a dentada, já tava passando mal, sei lá, tendo febre, passando mal, enfim. Ele devorou a Tia May, literalmente. Ele acaba comendo a Tia May e a Mary Jane, no bom sentido. Oh, quer dizer, não sei se é bom sentido. Apesar de que atualmente, nas histórias atuais, ele já comeu a Tia May e a Mary Jane, né? Pois é, né? Literalmente. Pelo menos nas memórias dele. Então, aí o... Ai, ai, ai. Aí o zumbi Marvel. Então, aí, tanto que nessa origem... Que é depois é, em uma das outras séries, tem o Ash do A Noite Alucinante envolvida também. Uhum. Que é genial a participação dele. É legal, pra caramba. Cara, vale citar que eu tenho toda a série completa dos Zumbis Marvel, que eu nunca li, cara. É muito cara, bom. Leia, assim, faz um favor a si mesmo. Eu li uma ou duas. Não, divertido. A última série que eu li saiu numa dessas Marvel Terror, da hora quando o Aranha enfrenta o Aranha Zumbi, tá o Sexteto Sinistro, ele começa a devorar o Sexteto. Depois eles começam a se devorar. O Areia tenta devorar, mas ele é areia e não consegue. É uma zona. O Homem-Areia, ele não vira zumbi. Ele é um dos poucos, acho que o único do universo Marvel que ele vira zumbi. Inclusive, você citando o Homem-Areia aí, nessa história da origem do universo zumbi, acho que o Homem-Areia, ele... Assim, o Aranha... é uma outra história. Que, de um outro universo que não é o 616, mas tem um Aranha que não é zumbi. Você vê o rolo como é grande, né? Que os zumbis vão pra lá. E o Aranha Zumbi devora um dos vilões, eu não tô lembrado agora qual, um dos integrantes do CC Sinistro, e eles ficam assim, chocados, porque isso, nossa, essa que eu tava falando. O Aranha, é essa, né? O Aranha não faz isso, né? O Aranha, digamos assim, que eu acho daquela época dos anos 60, não faz isso, né? E depois, quando eles encontram o Homem-Aranha, que não é zumbi, o Homem-Aranha, né, o herói mesmo, o Homem-Aranha, ele acaba com o Homem-Aranha, que, tipo assim, ele usa os poderes de uma forma inédita, que ele entra como areia dentro do corpo do Homem-Aranha e implode o corpo dele, detona ele todo, é bem sombria essa história também. Cara, eu preciso pegar o restante disso pra ler isso direito. Não, é bem... Assim, a gente fala assim, zumbi é realmente uma coisa de filme B mesmo. A história é bem estilo filme B, mas é bem interessante nesse ponto. Mas essa aí, que história é essa que tu tá falando? Essa saiu numa Marvel Terror aqui. É, uma Marvel Terror. Eu não sei qual série que é. Então é essa que a gente vai falar depois? Não, é outra. Na verdade, os zumbis Marvel não foi só uma minissérie, né? Teve... Acho que 5 minisséries do zumbi Marvel e algumas interligações. É, porque tem uma minissérie que é mostrando a origem, né? Que, na verdade, ela meio que fecha um ciclo ali, né? Como é uma história que eu não sei se saiu toda aqui ainda e tal, não vou tentar não entrar muito em detalhes, apesar que a gente já falou bastante coisa, que pode ser meio que um spoiler ali, né? Ah, não é nada. Pô, tanto que... vale citar que no final, sei lá, num ponto ali das histórias dos zumbis Marvel, que tipo, ele avança, tem uma das séries que ele avança no futuro lá, onde já acabou todo mundo na Terra, já devoraram todo mundo, que eles começam a ir pro espaço, que vale citar que eles podem fazer isso porque eles devoraram um surfista prateado, alguns deles... Devoraram foram, sei lá, eu não lembro agora qual a lista dos heróis, dos zumbis que devoraram um pedaço do surfista prateado. E daí isso deu poderes cósmicos pra eles e eles começaram a viajar pro espaço. É, na verdade, eles devoraram o surfista que deu poder, e o deu poder cósmico pra eles, derrotaram o Galactus e devoraram o Galactus. Ah, e vale mencionar também que legal que durante, na hora que eles vão, antes de devorar o Galactus, tem uma guerra ali entre os zumbis heróis e os zumbis vilões. E é feito um modo, as lutas ali, se destroçando tudo. É quase um humor negro essa série, né? E tem um grupo central ali de zumbis, né? Que é o. Apesar de todos os principais personagens serem zumbis, o grupo principal ali é o Hulk, Wolverine, Coronel América, tem o Aranha também, né? E o Homem de Ferro. O Homem de Ferro. São esses que vão pro espaço, né? Isso. São os que conseguem um pedaço do surfista prateado. É, mas duas coisas sobre os zumbis ainda. Uma é que a cabeça do Deadpool acaba vindo parar no meio, tem umas histórias do Deadpool. Bem fica levando Deadpool, tira colo pra todo lado. Exatamente. Só a cabeça zumbi dele. E outra é que o Aranha, que os zumbis, quando eles ficam com fome, eles ficam sem. Eles viram animais mesmo. É, não raciocina, só quer saciar a fome. Mas quando eles comem, eles conseguem voltar meio ao normal. É legal que nesses momentos. Nesses momentos o Aranha, quando volta ao normal, ele começa. Ai meu Deus, eu matei a Mary Jane, matei a Tia May, ele fica chorando, me enganando toda a história. Não, o pior é que no final, né, era isso que eu ia falar antes dessa na série que se passa mais lá no futuro, quando já acabou todo mundo na Terra e tal. Tem só uma nação ali que é comandada pelo Pantera Negra que sobreviveu. Meio faltando uma perna e um braço, mas sobreviveu. Pantera Negra com mais sorte. Quando eles retornam pra Terra, se eu não me engano, e alguns deles, eles passam pro lado do Pantera Negra pra enfrentar os outros zumbis. E um desses aí é o Homem-Aranha, que ele, recobra a consciência dele. Eles descobrem isso quando... o Pantera Negra é preso e eles começam a comer o Pantera... O Hank Pym começa a comer o Pantera Negra aos pedaços. Porque ele fala, se eu devorar tudo, vai acabar e não vai ter o que comer depois, né? E o Hank ele se preparou. E o Hank Pym, por ser cientista, ele percebe que quando eles comem volta à consciência, ele, como é cientista, ele tem inteligência pra bolar algum plano pra resolver a situação. Só que ele continua comendo. Nisso tem uma briga ali que a Vespa descobre, que ele tá escondendo comida, né? Vamos dizer assim. E ele pega, o que ele faz? Ele dá a Vespa pequenininha, ele dá uma mordida na cabeça da Vespa e gospe ela, a cabeça fora. Aí essa cabeça, depois fica com zumbi, né? Fica consciente. E ela quer se vingar do Hank Pym de qualquer jeito. E eles levam ela pra o grupinho ali do Pantera Negra que consegue fugir. E ela começa a explicar, né? Que quando eles comem, eles têm consciência. Daí que se forma essa facção. Isso. E se o Hank Pym normal já enche a pessoa de porrada? Imagina. Você vê, né? Não mas importa o universo, né? Só um comentário que... Primeiro que é a Terra 2149, vocês tinham perguntado. E segundo que Zumbis Marvel rende um podcast próprio, né? Rende. Vale citar aí que... Na verdade, a gente falou bastante coisa aqui, né? Só que tudo de uma forma bem resumida. Sim. E depois dessa saga, teve uma outra também, que na verdade eu acho que nem é no mesmo universo, né? Não, é outro. Outro. Na verdade, saíram duas minisséries que já saíram aqui no Brasil. Não sei se teve mais alguma depois. Que foi Justiceiro versus Universo Marvel e Wolverine versus Universo Marvel, né? Saíram nas Grandes Heróis Marvel da Panini. Uhum. A do Justiceiro, basicamente, é que ele não virou zumbi, né? Na verdade, lá é vampiro. É zumbi. Não é nem zumbi, nem vampiro. É uma forma, parece... É um meio termo. Eles chamam de vampiros. É o quê? Mas chama de zumbi, não? Meio termo. É um zumbiro. Isso. É o meio termo. Vambi? É um bambi. É que eles são mortos-vivos, mas não é o zumbi clássico, assim. Mas eu lembro deles comendo pedaço dos outros. É, por isso que é um meio termo. Entendi. Na verdade, em inglês, é Punisher Kills the Marvel Universe, né? Não é nem Versus, igual a gente viu. Bom, mas independente se é vampiro, zumbi ou vambi. O Eric, só uma questão. Esse Punisher Kills Marvel Universe, eu acho que é outra série, não é aquele... Ah, é verdade, desculpa, é verdade. É o do Garfienes. É essa daí que... O Kills é lá de 95. É do Garfienes, essa daí. É, justamente. É. E assim, lá o Justiceiro, ele não virou zumbi, né? E ele é meio que a resistência ali, né? Ele, não a resistência defendendo as outras pessoas, mas... Ele quer continuar vivo, matando o máximo que ele conseguir, né? Tanto que o dos maiores inimigos dele lá é o Deadpool, que ele fala que já matou uns 50 milhões de vezes, espalhou o corpo por toda a cidade, mas ele sempre volta. Exatamente. E na verdade a gente descobre ali que foi ele que causou a praga, né? Isso. No final da história. Porque a gente tá dando spoiler aqui, mas a revista já saiu, né? Não tem problema. Já saiu. Ele que tinha interceptou lá um negócio, tipo um contrabando de produtos químicos lá que infectou a cidade, né? E o primeiro herói a ser infectado é exatamente o Aranha. Exatamente, ele é o paciente zero. A gente vê isso na minissérie Wolverine versus Marvel Universe. Não, apesar que a gente vê na do Justiceiro também. Que sorte, hein? Não, e aí acontece que na história o Aranha ele tá lutando com o Rhino, acho que com o Rhino, se não me engano. É o Rhino. E aí do nada ele, no meio da luta, ele devora o Rhino. Exatamente, ele tá num estádio de hockey, parece. Isso. Aí todo mundo fica chocado lá, ele acaba sendo preso, capturado, e quando começa a estudar, a praga começa a se espalhar e todo mundo aos poucos vai ficando. E como o Homem-Aranha é o paciente zero lá, eu não sei exatamente se é por ele ser o paciente zero, mas ele era um dos poucos que mantinha a consciência, né? Tanto que ele tinha... eu não sei se era Mary Jane, que ela não era zumbi, e ele mantinha ela do lado, né? Na verdade, que ela tava grávida dele. Exatamente, Na verdade, todo mundo mantém a consciência, só que eles ficam, tipo, com a raiva. Por isso que é uma mistureba de tudo. Não, eu sei, mas eu falo assim... O Deadpool mantém... Nessa do Justiceiro e do Wolverine aqui... Eu lembro que assim, o Homem-Aranha era um dos poucos que conseguia organizar as coisas ali, né? O resto era mais um bando de monstro enlouquecido, né? Que só queria comer. Mas é, eu entendi o que você tá falando. Pode ser que ele organizava tudo porque ele era o que tinha comida, né? Mas é uma história simplesinha assim, mas eu lembro que eu gostei. Não tem nada demais, mas é legal. Essa, esse universo, né, digamos assim, ele virou uma espécie do anual, né? Porque a do Justiceiro, ou do Universo Marvel vs Justiceiro, saiu em 2010. Aí no ano seguinte, em 2011, saiu a Wolverine versus Universo Marvel, né? Em 2012, eu acho que não foi publicado aqui ainda. É Vingadores versus Universo Marvel. Não saiu por aqui, não. Essa não saiu. Então é uma trilogia. Exatamente. E na do Wolverine, essa do Justiceiro mostra mais ele sozinho e depois que a praga já tinha espalhado, né? A do Wolverine mostra ali os primeiros estágios de infecção e o povo tentando descobrir a cura, né? Tá? Então as duas, elas juntas ali, elas dá pra entender melhor a história. Bom, então, e é isso aí, a nossa... O Homem-Aranha não é um personagem que tem muitos... Quer dizer, na verdade ele tem vários vilões aí relacionados com Halloween, né? Mas ele não tem histórias de terror nem nada, mas foi o que a gente conseguiu juntar aqui. Com certeza a gente esqueceu alguém, né? Ou comentou alguma coisa errada, é normal. Então, quem quiser enviar alguma sugestão, algum comentário, mande um e-mail para tweepcast@aracnofan.com.br. E eu quero deixar aí o Marcos Dark fazer um jabazinho, né, Marcos? Sim, convidá-los a visitar o blog Âmago. Âmago? É. Âmago ou Odeixigo. Su Deus! Amigo, Âmago ou Odeigo, né? Isso. Teve uma palestra uma vez que alguém perguntou por que que chamava Âmago, né? Aí eu bolei uma explicação na hora ali, saiu sem querer. Eu falei que era uma sigla, que era aqui o Marcos analisa o gibi dos outros. Ficou legal. Não era isso, mas ficou. Atualmente estou contando a história cronológica do Capitão América no Diário de Steve Rogers. Que é isso, hein? Parabéns. Edição por edição, tá? Estamos nos anos 90. Me ajudem e não me deixem só nos anos 90, que é triste. Ô, louco, a versão de texto do Tweep View. É, exatamente. Essa fera aí. Bom, então obrigado a todo mundo que participou. E a gente tinha que terminar com uma piada, mas não tem, né, cara? Ô, Mônio, dá uma risada aí pra gente terminar. Não. Exato. Vocês são muito malvados. Tá certo. Nos tem processos. Tem que ser malvado, afinal, o tema pede.